Porra, Diopa, tá ruim pra caralho, velho. Guarda isso, velho. Foi mal, mano. Foi mal. Guardou, guardou. Vai guardou, começar? Aê! É isso mesmo. Tamo começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonta. E você achou que a gente não ia falar sobre choque de cultura de gerações? Achou errado, otário. Aô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando, estamos aí, né, cagando regra e passando vergonha na internet. E o meu cunhado só está participando desse podcast porque eu perdi na votação. Vai tomar no cu, André. Olá, pessoas de boa índole, cuzões também. Aqui quem vos fala é o Rafael. Tamo aí pra mais um episódio. Tamo aí na atividade. É nóis. Rafael, eu também não aguento mais você, só pra deixar claro. Assim. Cada vez mais é o voto no André, tá? Sai da minha casa! Alô, galera preparada pro impreparável. Aqui é o Michael e hoje eu não vim pra tomar choque. Parabéns, Marcos. É piada merda mesmo. Piada bosta. Vamos. Eu vim aqui pra fazer piada merda mesmo. Olá, aqui quem fala é o André. Eu vim aqui hoje adentrar ao buraco negro destes meus queridos amigos. Gostaria de agradecer a todos aqui pelo convite, menos pro Caio, que não votou em mim. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Estamos aqui hoje de novo com o nosso quadro Topzeiras da Semana. Queria dar as honras do nosso participante especial, começar recomendando alguma coisa que eu não faço a mínima ideia que ele vai recomendar. Muito bom. Ele falou que ia recomendar uma raça de peixe, mas já que ele não quer recomendar uma raça de peixe, vamos lá. Eu ia recomendar uma raça de peixe, mas eu achei que ninguém ia se interessar. Então, eu vou recomendar um livro que eu ainda não terminei de ler, mas estou nos finalmente já. É um livro para quem gosta de história, principalmente da história da Segunda Guerra Mundial. É um livro um pouquinho extenso, porque ele traz bastante detalhe. O nome é... Quantas páginas? Mais de 900 páginas. Mas tem figurinhas... Não, virou regra. Passou de 850 páginas, tem que ter pelo menos o Liga e os Pontos. É, tem sim, tem umas figurinhas. O nome é A Segunda Guerra Mundial, Os 2.134 Dias que Mudaram o Mundo, de Martin Gilbert. É muito bom pra quem gosta. 2.174 dias que mudaram o mundo. São histórias reais da Segunda Guerra? Como que é a narrativa do livro? É história da Segunda Guerra. Mas explica o que aconteceu? Sim. Não, é história mesmo, é um livro de história. Ah, um livro de história. Sim, é um livro da história. Que a gente falava na sala de aula. Não, e não é desse tipo. Não, não é. Ótimo. Tem que ficar decorando a data também. Não, não precisa ler pra aprender, tá? É ler pra se divertir. Deixa eu falar. Se eu ler esse livro, vai ter prova no final? Tem, uma avaliaçãozinha. Se eu não passar, ele queima na sua mão. Vamos lá, Rafael, qual a sua recomendação da semana? Minha recomendação é pra você, sedentário, filha da puta. Meu. Eita, cara, é até... Galera, é até aproveitando... Aproveitando. Opa, pera lá, não, sem nome, Dona Leoa. Aproveitando, vocês provavelmente escutaram esse comentário de fundo aí. A Dona Leoa aqui hoje é a nossa telespectadora ao vivo do nosso podcast. Dê um grito aí só para os nossos telespectadores saberem quem que é nós. Quem que é você, quer dizer? Oiê! Não, isso não é um grito, caralho. Ué, grito. Grita, vai, um, dois, três, grita! Vamos lá, Rafael, qual que era a sua recomendação? Voltando aqui ao raciocínio, exercício físico. Tá demais, gente. Tá demais. Quantas pessoas que tá precisando do exercício? E não é pelo fato de estar gordinho não, meu amigo, é porque faz bem mesmo. Quantas substâncias são liberadas no nosso organismo aí que nos faz bem demais. Então pra você que tá pensando em caminhar, para de pensar e vai, porra! Se vier aqui, eu coloco do meu lado todo dia pra contar essa história. O negócio é assim, velho. Você pagar um mês de academia e no máximo 3 vezes. Porra, 3 vezes ainda é muito. Eu vou lá. Se eu tiver que ir pra fazer a inscrição na academia, já é muito já. Já tá contando já. Isso quando a pessoa não paga academia pra ir fazer só esteira e vai lá de carro. Se ela fosse correndo até a academia e voltasse pra casa, ela faria, já contava. Não precisava nem ir. Ou então aquela indicação, também tem um amigo personal que trabalha na Smart Fit. Aí eu vou lá, velho. Pra quem não entendeu, não tem personal na Smart Fit, velho. Essas piadas de academia aí. Desculpa. Michael, qual é a sua recomendação da semana? Ah, indo totalmente na contramão do Rafael, eu vou recomendar um jogo online aqui, né, meu? Eu sou dos games, né, meu? Eu sou gamer, né, meu? Tá exercitando a mente. Então, ainda tá na fase beta. Acho que finalizou a fase beta faz pouco tempo. E chama Sea of Thieves. Mar dos Ladrões é um jogo que emula o mundo dos piratas. Claro, bem, o jogo é cartunizado, bem naquele estilo desenhado mesmo. Mas é um mundo de exploração, de mundo aberto, como se fosse um MMO. Só que você faz parte da tripulação de um navio. Você pode recrutar amigos para estar no seu barco. Você sai fazendo missões para pegar tesouros nas ilhas. E você tem que fazer todo o trabalho do barco. A melhor parte do jogo é o barco, porque você tem que fazer tudo. Você tem que puxar a âncora, ver para onde está indo o vento, para a vela ficar certo e puxar o ar. Você tem que alinhar os canhões, limpar. Tá, não, como nós está num podcast, eu não vou conseguir mostrar um vídeo. Mas, se possível, colocar um link do trailer ou de alguma gameplay do jogo, que é muito bom, muito bom. Eu queria fazer um recomendo um pouco diferente, falando da nossa concorrência e ao mesmo tempo amigos de podcast. Eu queria falar sobre um podcast que eu conheci essa semana, que é o Escriba Café. Não sei se meus amigos aqui da mesa conhecem, mas eles fazem episódios sonorizados contando fatos sobre histórias, né? Da mesma maneira que nosso amigo André recomendou um livro. Imagina como se você estivesse escutando um audiobook, só que esse audiobook é todo sonorizado, fala sobre muitos temas legais. Acho que inclusive tem sobre a Segunda Guerra, viu, André? Você que gosta desse tema. E dá um trampo do caramba, velho, se sonorizar tudo. Vocês viram que o nosso anfitrião de Opa sonorizou todo o nosso primeiro episódio? E dá um trampo do cacete. Então, dá uma força pros caras. Igual vocês estão dando uma força pra gente. E regassem. E a minha recomendação é mais porque muitos dos nossos ouvintes atuais, hoje, que a gente tá gravando esse dia, no dia 1º de fevereiro de 2018, e a gente deve ter incríveis 3 ouvintes. E a maioria, eu acho que não conhece o podcast, só tá conhecendo. A galera tá gravando, conversando com os amigos. E existe um mundo mágico sobre podcast aí, que fala sobre tudo, qualquer tema que vocês acharem. Não só mágico, como imenso. É muito podcast. E eu queria recomendar o podcast justamente por causa disso, porque é uma mídia que está crescendo muito, está muito em alta. E como atualmente a gente só tem meia dúzia de episódios, escute mais, porque isso é muito viciante. Vamos lá, Caio. Qual que é a sua recomendação da semana? Caio, qual que é a sua, Caio? Diz pra mim, Caio. Bom, baseado no Grammys 2018... Uau! Irei recomendar... Uau! Primeira banda. Eu vou recomendar o Foo Fighters. Contando basicamente a história. Com a morte do Kurt Cobain do Nirvana, o baterista Dave Grohl largou as bateras, afinou a guitarra e entrou como vocalista e chefe da porra toda, fazendo Foo Fighters em 1994. Com isso ele encabeçou a era pós-grunge, que também, né, já tava quase nos anos 2000, que já era outra fase do rock'n'roll. Eles estão nativos até hoje e ganharam no Grammys com uma música de rock, a melhor música de rock, com Run. fato, né? Procede isso, porque poucas pessoas, por mais que não seja aquele cara que é viciado em rock, ainda escuta por conta da qualidade, né? Caras são foda, velho. Escuta, o Run do álbum Concrete and Gold, que eles esbancaram até o Metallica e o Avenged Sevenfold na premiação. Sevenfold? Sepedode. O clipe dessa música é foda pra caramba, que são uns velhos muito loucos no asilo quebrando a porra toda. E é da hora. E o álbum tá cheio de inspiração, então tô recomendando essa banda pra vocês. E vamos para o nosso episódio da semana. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o choque de cultura, e não é a minha recomendação de semana passada. Achou errado, otário? O que seria o choque de cultura? Falei com os meus amigos e colegas de podcast que seria interessante a gente fazer uma batalha entre coisas do passado e coisas do presente. E até mesmo, por que não, coisas do futuro. Pontos fortes, pontos fracos. Né? Isso. E não há maneira melhor do que você entender sobre isso do que a gente começar fazendo já o próprio programa, né? Eu queria começar aqui pelo WhatsApp, mais conhecido como Zip Zopperson. Zap Zop. Zop Zapper. Zap Zap Zap Zap. E ligar para a pessoa, encontrar ela ou qualquer outra relação que não seja pelos seus dedos e mandar mensagem para a pessoa. Basicamente, batalha. Zap versus ligação. Isso. O que meus amigos têm a falar sobre isso? Eu sou time Zap Zap. Eu sou justamente o oposto. Ligação, você... ligação. Porque hoje tem aquela questão, te mandei uma mensagem, você visualizou, você tem a obrigação de responder. É uma puta desgraça, meu. Obrigação, se você deixar a opção dos dois certinho azul ligada. Você é trouxa. Ó, isso aí foi uma revolução que acabou com muitos casamentos, diga-se de passagem. Eu quero mais é que o mundo pegue fogo e meu pau cresça. Depois que a flechinha ficou azul, meu amigo, o mundo mudou. Tem um timer, aí começa a contar. Flechinha ficou azul, tem um timer ali, fica um cronômetro. Passou de 3 segundos, fudeu, né? Não, mas... aí é horrível pros caras aí que é casado, namorado, né? Não, mas eu digo por conta da... Por mais que você coloque, a pessoa tem que respeitar. Muitas pessoas perdeu esse senso. Eu deixo o meu WhatsApp do jeito que eu quiser. Eu coloco verdinho e você tem que me respeitar. Não é porque eu li que eu tenho que responder na hora. E eu sou o cara que tem problema com isso, viu? Por isso que eu tô falando. Justamente. Mas Paulo com os prejudicados, os outros podem fazer isso ou não? Não, eu não cobro ninguém. Tá cobrando agora, tá cagando regra. E filha da puta, Não, o que eu cobro é respeito. Por que que eu sou time WhatsApp? Por quê? Porque, cara, ligação, ninguém te liga pra dar bom dia. Agora no Zap Zap, você entra no grupo da família, você abre uma foto de bom dia com um gatinho num cesto e uma mensagem de motivação. Você sabe que isso muda a vida das pessoas, cara. Se fosse só uma, eu ficaria triste. Eu recebo 58 por dia. A gente não vive mais sem o bom dia da nossa avó, com uma foto do Padre Marcelo Rossi recitando uma frase de Albert Einstein. Isso é impossível. Isso aí é impossível. O que vem do chão não me atinge. Albert Einstein com a foto do Steve Jobs. Não, com a foto do Padre Marcelo. É um GIF. Igual a minha avó. Ela mandou uma foto pra mim falando: filho, ó, o que tem aqui, ó? Vem aqui comer na casa da avó. Não deu pra ver o que era. Vó, é papinha? O que você fez aí, velho? De tão tremido. Mandou uma foto surpresa pra você ir lá e descobrir quando você chegasse lá. Descubra, né? Ela mandou uma foto e hashtag descubra embaixo. Descobre aí, neném, né? Eu sei, vocês são time o quê? Cara, eu sou time WhatsApp, velho. Não, eu não suporto a pessoa me ligando. Já acho uma puta falta de respeito a pessoa me ligar, velho. Na moral, mano. E se for emergência, cara? Emergência é ligação. Emergência é outro caso. É outro caso. Eu vou deixar um número fixo. A pessoa tem um orelhão lá pra ligar. Se você tem algum problema urgente, você vai lá nesse orelhão, liga, que eu vou deixar gravado na minha agenda. Emergência. Aí eu vou te atender. Se eu ligar e falar assim: Mike, estou numa emergência, estou morrendo de saudade de você. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Isso é uma emergência. meu. Cara, eu sou do time que não gosta nem de áudio em WhatsApp. Imagina ligação, então... Aí é que tá, eu prefiro o áudio. Por conta da identificação. A identificação, eu te mando um puta texto, a gente tá discutindo alguma coisa. Você não sabe o tom que eu tô falando, você... Gera dúvida, não tem jeito. Você tá lendo um texto. Aí você não sabe usar o emoji. Você fica mandando um áudio de 5 minutos, seu teclado quebrou do celular, é isso. Você não escreve mais. Não escreve mais. Você é do tipo de pessoa que não escreve mais. Vai... Não, eu gosto de escrever muito a mão. O WhatsApp tem lá... A tela já não tem nem tecla mais agora. É tudo no touchscreen. E agora tem que usar áudio. Porra, áudio é o meu cacete. É praticidade, meu irmão. Eu queria trazer aqui uma indagação. Se você é o tipo das pessoas que gosta de áudio no Zap Zap... Por que não ligar pras pessoas? Mas eu ligo muito, justamente por isso. Ele é time ligação, Aí não tá sabendo o básico. Time ligação. E você, André? Você é que time? Eu sou time WhatsApp, com certeza. Por quê? Mas, contudo, entretanto, a ligação pra algumas situações específicas resolve. É porque assim, eu vou deixar uma clareza aqui para todos. Eu uso WhatsApp pra caralho. Demais. Por conta do meu trabalho. Mais que o normal. Você ouviu falar no WhatsApp Business agora? Don't. É uma nova tendência aí. English, motherfucker, do you speak? Pela quantidade de pessoas que eu lido por dia, pelo trabalho, é muito grande. E a maioria é por WhatsApp. No entanto, pelo fato também de ser um número grande de pessoas, acontece alguns problemas que eu tenho que resolver. E pra não gerar uma situação desconfortável, no qual aquela que tá dando início numa relação profissional... É melhor você ligar para a pessoa entender perfeitamente o que você está transmitindo e a partir daí você tem uma clareza. Quando se trata de amigos, óbvio, converso bastante com um amigo, bastante entre aspas, não gosto então, muito de... Então para as pessoas de trabalho você não manda gif de bom dia? Graças a Deus, não. Senão acho que eu já tinha sido demitido. São situações e situações, né? Ninguém pode ser extremista. O extremismo nunca é bom, então tipo... se é no caso de trabalho, lógico, eu também, no meu trabalho eu também tenho o WhatsApp, mas só que convenhamos que tem muita gente que tá no WhatsApp, mas não sabe usar da melhor maneira possível. E acaba mandando áudio com muito ruído, você não acaba entendendo nada. Ou principalmente, pode vir até com ruído, se for 30 segundos. Agora, de fato, que o Jopa falou de 5 minutos de áudio, cara, puta que pariu. Não, tem gente que liga, aperta o botão do áudio e sai andando pela casa como se estivesse conversando com você do lado. Você escuta a pessoa abrindo a geladeira, ligando a televisão, deitando na cama. Você escuta ela passeando pela casa e mandando um áudio pra você como se estivesse conversando com você do lado. Isso não é possível. Se você quer conversar comigo, aí você me liga mesmo. Não me manda um áudio de 5 minutos que eu não vou ouvir. Ah, baseado no que a gente falou da polêmica da setinha azul, eu já escutei pessoas que queriam incorporar algumas funções do MSN no WhatsApp. Você lembra aquela porra que tremia a tela inteira? Maluco do céu, já pensou esse trem no WhatsApp? A função do WhatsApp que falta é porque eles deixaram, agora tem a marcação, né? Você coloca arroba, o nome do seu contato, aparece marcar. Isso tinha que chamar atenção, porque tipo, aí o cara vai lá, silencia a porra do grupo, você quer que é uma resposta do cara, e o cara não responde nunca, por quê? Mas quando você marca, mesmo silenciado, aparece. Não aparece. Aparece. Não aparece. Eis aqui, abriu a enquete. Aparece ou não? Polêmica! Polêmica! Separa eles aí, tira de perto, hein? Vou mostrar um grupo que tá silenciado aqui. Ah, pau no seu cu. Não quero ver grupo, não. Próximo, vai pro próximo. Vamos. Finalizou. Não dei minha opinião. Toma essa. Todo mundo sabe já que eu vou cortar a opinião do Caio, né? Não sei. Ah, se puder. Eu queria trazer aqui dois pontos muito importantes nessa discussão entre WhatsApp e ligação. Eu acho que o WhatsApp ele é sim muito importante quando você está naquela conversa de amigos, até mesmo para a gravação desse podcast, vamos dizer, né? A gente tem o grupo lá que a gente discute sobre ideias, eu vou mandando as amostras que eu tô editando o podcast tudo, e é uma maneira muito mais fácil de você conversar sobre um determinado assunto com várias pessoas. Você não precisa, tipo, ligar pra mesma pessoa e vai falando tudo pra mesma pessoa, repete. E até mesmo enviar arquivo, né? O WhatsApp agora ele permite até que você envie, tipo, um PDF, cara. Essa questão aí eu até esqueci de falar, porque pra mim, numa admissão, eu consigo todos os documentos, verificar, até imprimir eles pra não falar pra pessoa, ó, xeroca tudo aí e na minha visita eu pego. Não, já tem tudo ali. Mandou por foto, vem com boa qualidade e tá resolvido. Então, nesses pontos... De fato, o negócio é show. O problema é quando passa daí, velho. Aí eu fico putado. Aí eu trago um outro ponto que até foi uma discussão recente, inclusive num grupo de zap, que eu não gosto muito da relação que as pessoas têm com o celular e meio que ignorando a presença humana. A gente tem até um curioso caso aqui na nossa mesa de uma pessoa que se isola quando ela vai para quando tá num determinado rolê e tá todo mundo conversando, todo mundo de boa, e do nada você olha pra ela, ela tá entrou tipo. Entrou numa bolha, tá na merda do celular, não sai daquela desgraça. E não é a Leoa como vocês estão todos olhando ali achando que é ela. É, não. Isso aí é trauma de relacionamento. Vamos lá, não tem o seu. Segue o jogo. O que é passe de telefone? Eu não aguento mais! Eu queria perguntar para o nosso querido amigo André. Eu? Gato Galindo. Até 5 minutos atrás ele estava no celular aqui vendo alguma coisa. O nosso querido amigo Caio chamou a atenção dele. Eu queria falar, cara, por que você não consegue tirar essa merda de sua mão e prestar atenção na relação que estamos tendo com as pessoas? Eu sou muito apegado ao celular, mas assim, não que seja importante, mas é uma mania, cara. Sei lá, seria um vício, talvez? Seria um distúrbio? Somos todos viciados nessa bosta. Não sei, infelizmente sim, mas eu gosto de ter ele na mão e atualizar o feed simplesmente pra atualizar. Às vezes eu nem leio o que tá lá. É só pra atualizar o feed e tá com ele na mão. Cara, isso daí é um problema. Se você quiser resolver. Não. Mas não é tão exagerado assim como você tá falando. Não. Mas tá, você exagerou na sua colocação. Se você quiser uma solução, a gente conversa aqui depois do podcast tá e a gente resolve isso daí. Mas pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. A gente cria um grupo que conversa. Vai rolar beijo na boca, pelo jeito. Ué, tomara. Choque de Cultura, programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país. YouTube versus televisão. Team YouTube. Eu sou time TV, cara. Puta merda. Você tá de time brincadeira, televisão. Some daqui, cara. Time televisão. Eu vim aqui pra sangrar o mundo. Vamos lá, time televisão. Tira ele do grupo aí do podcast, mano, vai. Mano, eu não sei nem como é que existe o time televisão nessa discussão. As televisões estão virando smart. Tá, mano, vendo você vai YouTube defender na televisão. YouTube, mano. Só tem vídeo de gameplay de Minecraft. Você tá querendo falar o quê? Ah, é o seu subscribe que tá todo cagado. eu sou time TV pelo saudosismo. Na nossa época que a gente era moleque, ó, já tá velho rola, né? Tá cagando regra aqui. Na nossa época, a gente era moleque, a televisão salvava, cara. A gente assistia desenho pela televisão, não era pelo YouTube. Que essa... A televisão morreu junto quando a Fátima Bernardes enterrou a TV Globinho. Saudade da TV Globinho. Foi aí que a televisão morreu. Cara, ela eu morreu. Tenho uma prima pequena, aquela porra do YouTube, tem uns desenhos bizarro. Não é Cartoon Network, velho, que passa. É o Homem-Aranha com a Elsa. Tem um da canal. Índia, sei lá que porra que é essa. Não, os indianos ou chinês, sei lá. Os caras pegam qualquer personagem cagando pra copyright e coloca e ganhando dinheiro. A gente usa o YouTube agora, louco, mas eu defendo pela molecada que tá aparecendo. Mano, YouTube pra molecada é uma bosta. A televisão salvava, mano. TV Globinho, Bom Dia e Companhia, Sábado Animado. Ah, salvava pra caramba tudo. Mesmo. Mano, não tem Pokémon no YouTube, velho. Você vai crescer acreditando na pessoa que não assistia Pokémon? Eu não acredito. Digimon é melhor. Eu não acredito. YouTube, velho. Olha, tanto de informação que você procura, a televisão, enquanto a criança tá lá assistindo o desenho, beleza, até aí vai. Começando com os desenhos de hoje tá uma merda. Segundo. Nossa, a época era bem melhor. Então, a televisão morreu por causa disso, a qualidade foi caindo, tá num limbo. Precisamos criar uma coisa nova, porque o YouTube pra molecada desenho bom é que não tem naquela porra. Mas desenho não tá no YouTube, aí você tá errado. É porque assim, pra mim o grande prejudicial de TV é o conteúdo hoje. Hoje, pra mim, grande parte, eu digo até com maior da metade do que se passa, não é saudável. Porque, querendo ou não, a criança fica na frente da TV. Tá lá a mãe dentro de casa, tal, beleza. Qual que é a maneira de entretenimento da criança pra ela ficar quieta ali? Coloca ela na frente da TV. Uns ou outros colocam lá galinha pintadinha, dependendo da idade. Só que o outro simplesmente coloca lá, na Fátima Bernardes. E a criança vai assistindo aquilo, cara. Pra mim, aquele conteúdo ali vai entrando nas crianças. Por exemplo, eu não gosto também, não é tão saudável o Malhação como era na nossa época. Todo mundo assistia, não tinha... Saudades cabeção. Pô, puta que pariu, velho. Era uma situação completamente diferente. Hoje, Eu sou Team YouTube porque você consegue selecionar. Você consegue deixar... Justamente. Eu uso o YouTube, mas eu tô defendendo o nosso eu de 8 anos de idade. Ah, então você tá defendendo um passado. Claro, mano, eu tô defendendo isso, cara. O seu time televisão fica disso. No passado era top. A gente podia... Manhã cedo você ligava na Cultura, tava passando... Madeline ou aquele do coelhinho lá, como é que é? Puta, não, como que chama? O irmão urso? Como que é? Esqueci. Ursinhos carinhosos? Meu irmão urso, sim. É irmão urso. A televisão na nossa época criou muito caráter, cara, porque a gente tinha muito conteúdo bom. Meu, Castelo Rá-Tim-Bum, velho. Pô, quanto que era da hora? Pra caralho. Eu assisti todas as temporadas. Eu também. Só que assim, a TV hoje tá um lixo, realmente. Nem pra gente. A gente fica no YouTube porque o YouTube você gasta menos dinheiro, tem um conteúdo mais selecionado. Te amo, Maria de Nutella? Aquela porra. Pra mim, essa questão de tipo, no YouTube não tem conteúdo merda. Tem conteúdo merda pra caralho. O que mais tem no YouTube é conteúdo merda. Mas só que, pra você achar o conteúdo merda no YouTube, você tem que procurar. Você tem que ir atrás. Já viu no em alta? Só tem conteúdo bosta em alta. Não tem, não. Aí você só tá conteúdo olhando... bosta. Não. Só conteúdo bosta e generalização que não presta pra nada. Eu vim aqui pra cagar regra, só tem conteúdo bosta. Chama a mãe dele ali, vai. Segura. Vamos entrar em outro ponto. Se você tem essa questão de você ter que ficar monitorando a criança, além de existir o YouTube Kids, que nem o Marco falou, mas mesmo assim ele recomenda coisa ruim, vamos falar que ninguém aqui é santo e não via MTV depois da meia-noite, né? Ah, claro. E você procurava. Eu lembro quando eu era criança, eu adorava assistir dois desenhos. Fudêncio, que tinha palavrão para um caralho. Fudêncio era maneiro. E Happy Friends, não sei, até hoje não consigo fazer essa merda. Mano, era sangue e morte para caralho. Eram coelhos fofinhos se matando. A criança de 10 anos não consegue conceber o que tá acontecendo em Happy Friends. Não, entrando nesse assunto, é muito mais complexo. Porque os pais tentam, se a gente for entrar nesse assunto do que as crianças podem assistir ou não, a gente entra nisso aí, os pais ficam preocupados com o conteúdo que a criança tá vendo, mas fica fudendo com as outras coisas. Pô, o que acontece com os desenhos? Que agora tá bosta. Muito pior, tá uma bosta. Cara, na nossa época era massa pra cacete. Hoje a gente tá velho, pai. Eu não acredito que seja isso, porque a reclamação vem das faixas etárias mais baixas também. É, mano, na nossa época... Desenho muito massa, velho. Pô, tinha Johnny Bravo, Vaca e o Frango. Era cagado, Vaca e o Frango era cagado. Isso que era massa, mano. O desenho que não tem fim, Caverna do Dragão, parceiro. Ó, o atestado de falência da criatividade dos desenhos de hoje é tá tendo remake um atrás do outro. Dragon Ball saiu de novo, temporada nova, Dragon Ball Super. É pior que as primeiras? É. Mas ainda é Dragon Ball, ainda é bom. Goku tá lá fazendo Super Saiyajin novo a cada episódio. Cavaleiro Zodíaco também sai temporada nova, ano sim, ano não. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que assistiu. Sakura Card Captor. Da hora pra porra. Tá saindo de novo. Sakura Card Captor tá saindo de novo. Eu tô esperando sair mais um episódio pra assistir tudo uma vez. Eu vou mudar o meu time. Eu sou time televisão anos 2000 e time YouTube atualmente, porque... Ah, mas aí nós tá falando da atualidade pro futuro, Caio. Eu caguei! Nós tava com o público jovem. Público jovem. Da TV aberta com o YouTube. É. Esqueceu de falar que a TV paga oferece bastante conteúdo bom. Que o YouTube muitas vezes não supre. Mas só que aí é o mesmo problema. Agora eu fiquei curioso. Eu lembro quando eu era criança, eu viajava com meus pais e eu adorava ficar no dentro do hotel... Por causa que no hotel tinha TV. Tinha TV. Eu não tinha em casa também. Quando eu viajava, tinha Cartoon Network. Cara, tipo, você viu o catálogo. O catálogo, tipo, era gigante, cara. Tipo, tinha muito desenho massa. E eu era apaixonado por um desenho que chamava Billy Mandy. Cara, que desenho foda. Que desenho famosa, foda. Saudosa Jetix, né? Mano, Jetix apresentou Digimon, Beyblade. Cara, Digimon e Beyblade, caramba! Sua vez! Yu-Gi-Oh! Não, todos os animes passavam na Jetix, porque era outro nome de canal, era Anime X, alguma coisa assim, foi trocando os nomes, mas não importa, era o canal dos animes fechado, velho. O Jonathan falou aqui que ele ia viajar, eu fazia a mesma coisa, ficava assistindo cartoon no quarto do hotel. Nossos pais deviam ser muito felizes, cara. Claro. Caralho, ele largava os moleques assistindo desenho e encheu o cu de cerveja, mano, lá no, na piscina. Não tinha o moleque pedindo sorvete a cada 5 segundos. Eu quero dar uma ampliada aqui no que o André falou. A questão que não é suprida pelo YouTube, da paga. Qual parte isso daí que eu quero entender? Tem muito canal bom na TV paga de... Aqui ensina bastante coisa. Tem a Discovery, Nat Geo, Animal Planet. A Vida das Alpacas. É um puta de um programa massa pra caralho. As maiores máquinas do planeta. Nossa. Mano, é um conteúdo... Isso você não acha no YouTube. Você para, tipo assim, pra pensar, é um pouco vago? É um pouco vago. Vai ajudar muito nessa vida? Não. Mas aquela discussão no bar que você fala... Caramba, eu sei qual que é o nome da maior máquina do mundo. Eu sei que ela roda lá na construção de Dubai e que é tal marca que produz. Pronto, você ganhou a discussão. Mas o respeito na mesa de bar é seu. Cara, é foda, né? Você viu? Ele conhece essa máquina. A grande diferença é que a TV nos anos 2000, aberta, conseguia ainda bater de frente com a TV paga. Hoje em dia não consegue mais. Não tem conteúdo de qualidade. A TV hoje... aberta, não consegue bater de frente com a TV paga, infelizmente. Antigamente conseguia. Eu vou dizer que a TV hoje aberta, ela dificilmente consegue, tirando as novelas, porque novela é uma merda, né? Até... Ah, mano, mas é cultural brasileira, cara. Não, cultura mas, brasileira, cara. Mas conforme vai passando os anos, não por causa da galera mais velha também vai migrando pro YouTube, mas a geração nova, tipo, vai crescendo e vai tendo mais público da internet, né? Vamos colocar, que consequentemente é o YouTube, a maioria. Ela não vê só as coisas novas, como essa galera aí que faz banheiro de Nutella, o Caraia 4, Desafio, Tag, essas porra toda. Mas ela vê também as coisas antigas. O Caio falou que não tem Pokémon no YouTube, mas eu tenho certeza, se eu pegar meu celular e procurar, eu tenho certeza que tem. Não, mano, mas o lance é assim, a criança... ela assiste, ela não vai atrás, mano. Se ela não descobrir, a gente largava lá a televisão, o Cartoon Network o dia inteiro ia passando, uma hora passava os desenhos massa. Aí traz um ponto muito importante que eu queria trazer, que é uma coisa que eu tenho que estar do seu lado quando é o ponto TV. Uma coisa foda da TV que eu não sei por que diabos isso acontece. Silvio Santos. Também, é, Silvio Santos. Eu não sei por que isso acontece, mas é muito mais interessante a gente, tipo, falar assim, cara, meu Deus do céu, 4 horas da tarde eu tenho que parar porque vai começar a passar Todo Mundo Odeia o Chris na Record. E eu tenho que assistir. Das 4 às 5 você não me enche o saco porque eu tenho que ver essa merda. Só que hoje a gente tá rolando o feed lá, aí passa Todo Mundo Odeia o Chris e fala assim, ah, beleza, continua. Por quê? Mano, você porque tá ali a gente... disponível. Não, porque a gente é acostumado com o hábito, cara. É que nem a gente assistindo Game of Thrones da HBO. HBO. O lance do que ferrou a televisão... Casa, caixa, escritório. Casa, caixa, escritório. Home, box, office. HBO. Nossa senhora. Meu Deus do céu. O lance é que, assim, os nossos pais não entendem o que é série, mas assistem novela todo dia, que é uma porra de uma série. A série estendida pra caramba. Pra caramba. Só que o que acontece? Tipo série da Netflix, só tem uma temporada. O que acontecia antigamente? Antigamente não existia aquele monstro da internet chamado spoiler. Então, a gente ficava tranquilo. Agora, pra gente assistir uma série, a gente tem que fugir dessa porra. Por isso que a gente fica muito mais ligado nos negócios. A gente complementando uma outra questão aqui que a gente tava falando. A criança, às vezes, não tem acesso a Pokémon porque não procura. Eu realmente acredito que vocês podem se surpreender de um jeito... enorme com a evolução das crianças. Sim. Porque hoje qualquer coisa já dá na mão deles, eles sabem mexer. Você pega um garotinho, uma menininha de 5 anos, cara, você precisa procurar alguma coisa no YouTube, ele sabe. Então, eu tenho contato, eu tenho um primo de 7 anos e eu falei pra ele, tipo assim, você gosta de Minecraft, hoje você vai falar com um moleque, até algumas meninas também curtem Minecraft. Sim, sim. É, você pega, e o cara já sabe, só dele ver vídeo, ele não tem computador, ele baixa algumas versões totalmente zoada do Minecraft pro celular do pai e da mãe dele. Ele quer ir na minha casa porque ele sabe que lá em casa eu coloco o Minecraft certinho que ele vê nos vídeos do YouTube. Ele chega lá, ele sabe fazer a maioria das coisas. Só de ver o vídeo no YouTube, ele sabe fazer tudo. Então, ele joga certinho. O que eu puxo aqui, o gancho que eu puxo é assim. E talvez eles não assistam, porque nessa geração já não segura a atenção deles. Então, por exemplo, muita coisa que mudou, a questão de tempo de atenção que as crianças têm. Isso daí alterou pra caralho, velho. Primeiro porque, um exemplo que eu vou dar. TV, antigamente, na época dos nossos pais, o que eles tinham que fazer pra trocar o canal? Levantar do sofá. Hoje, o que o moleque faz? Chega ali no sofá e fica zapeando. Hoje, o que é o comum sair pra jantar em família? Fast. Vai lá, pum, tudo rapidão. Molecada aqui é uma coisa que fica entretido, velho. O lance é isso. A gente era acostumado antigamente de ter o hábito E que nem, é passar em tal horário, tal, não sei o quê. A automação das coisas deixa muito mais banal, mano. Quando o negócio é mais difícil de você conseguir, que nem, ó... Aqui que a gente ficava muito louco. Puta, todo mundo odeia crise, vai passar 4 horas. Mano, se eu não assistir às 4, se eu não parar o que eu tô fazendo, eu vou perder. Entendeu? Vou chegar na escola, os caras vão comentar que foi da hora pra porra. É, e eu não vou estar assistindo. Então, assim, a gente ficava muito mais ligado. Agora, com a automação do negócio, vira banal, mano. Vira banal. Mas eu discordo, porque... Na verdade, concordo e discordo, né? Mas, tipo assim, eu acho que isso não é o ponto principal. Porque, pensa, todo mundo deu Chris, Chaves, tinha Super Máquina também... tinha milhares e milhares de séries que passava na SBT, na Record, na Globo, em Caraia 4, que, tipo assim, parece coisa fixa, tipo, passava sempre. Você podia ligar, tipo, hoje tava passando, você podia ligar, tipo, daqui 6 meses ainda tava passando. E, tipo assim, não passava do começo ao fim certinho. Tipo assim, hoje era um episódio, só que tipo assim, daqui, sei lá, 4 semanas podia ser o mesmo episódio, mais conhecido como um mês. Podia ser o mesmo episódio. E você ia estar ali assistindo de novo. Ah, mano, tipo, mas não era história sequência, então, né? Mas hoje a gente para, tipo, que nem no caso do Game of Thrones. A gente para na frente da TV e assiste por 2 motivos. O primeiro, que é o do spoiler que você falou. E o segundo, porque, tipo assim, é um negócio inédito, a gente tá vendo. Naquela época eu acho que não era inédito. Eu parava pra ver Todo Mundo Odeia o Chris, porque era foda pra caralho. Eu, a patroa das crianças, pô, eu já vi aquela 20 vezes e eu parava. Mas cabeça de criança, você pensava assim, tipo, nossa, estou vendo repetido, eu acho que eu nunca vi. Cadê a história contínua? A gente não tinha isso. A gente não entendia o conceito de seriado, que era um capítulo atrás do outro e tal. A gente não entendia, a gente só sentava e assistia. Que passa episódio aleatório, tem episódio que, tipo... Passava um episódio da primeira temporada, logo em seguida cortava pra terceira temporada, você não entendia nada, que o moleque cresceu 10 centímetros, 5 anos mais velho. Mas, então, você não entendia, mas já tava cagando, você não entendia. Agora, se aparece, tipo assim, que nem lançou a segunda temporada de Stranger Things, já tá nego já cagando, já não, porque os moleque tá muito velho, que não sei o quê. Já estão reclamando porque, tipo, já perdeu a continuidade. Ó, o que eu falo dessa questão, eu acredito numa resposta muito simples. Naquela época a gente não tinha acesso à informação do jeito que a gente tem agora. Então hoje, a gente olha lá, não é mais interessante. Por quê? Porque a gente ampliou tanto essa visão, esse acesso de informação, que aquilo acabou se tornando não tão importante. Então hoje, por exemplo, no ramo que a gente segue profissional, vamos dizer aqui, ah, você, Caio, no medicina, aparece alguma coisa lá da hora, que é relacionada à medicina. E o outro que você curtia pra caramba, que era lá, eu, a patroa das crianças. Você vai pegar na sua realidade. Opa, hoje eu tenho acesso a isso. Naquela época, foda-se tudo. Eu quero brincar, já acabou minha escola, já fiz minha lição. Foda-se, eu vou atrás do que eu quero. Opa, eu, a patroa das crianças, velho, demorou. Hoje, por mais que você esteja de boa na mesma situação, você vai procurar alguma coisa que faz sentido pra você, que é mais importante, porque hoje tá fácil. Então, pra mim, a resposta pra tudo isso é o acesso à informação, que aumentou de um jeito drástico. E pra mim só vai aumentar, velho. Então, o acesso à informação matou a televisão, você acha? De fato. Choque de Cultura, programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país. E aproveitando essa questão do acesso à informação, eu já vou puxar o próximo tópico, que seria Netflix contra a locadora. Hoje, eu na época, tipo assim, eu achava um negócio do caralho, mas hoje eu vejo que, cara, que merda que era locadora de filme. Ô, louco, eu sou time física. Locadora, velho. Meu Deus do céu. Caralho, cara, não. É sério, mano. Eu quero, era massa. Não, eu caramba, você ia pra locadora e você não sabia o que você ia descobrir lá, velho. E a vontade, não, e a vontade de entrar na sessão maior de idade, cara. Você via lá no canto, mas eu tô com meu pai, eu vou lá, não vou fazer isso não, eu fico de castigo, mano, não vou não. Mas você passava na frente pra ver os posters, né? Ó, mas eu quero trazer aqui, tipo, um negócio. Hoje, tipo, com o famoso Paga Nós, ele... Eu não sei, quanto que tá a assinatura? R$34,90? É, de duas pessoas com a tela Full HD é R$34,90, vamos pegar R$37,00. Informações atualizadas. Informações aqui da nossa querida telespectadora Leoa. Está R$37,90. R$37,90 você tem acesso ilimitado, vamos dizer assim, entre aspas, de todo o catálogo deles. É ilimitado porque eles não têm tudo no mundo, né? Mas você consegue ter, tipo, cara, muito, mas muito conteúdo. Eu entendo que pela nostalgia era muito foda a gente ir na locadora, tudo, pegar o DVD, CD, sei lá que merda que era aquela, e pegar, alugar e ver na sua casa. Mas você já parou pra pensar que o preço que você pagava na fita cassete pra você alugar pode ser praticamente, pode ser equivalente, tipo, às épocas, ao mesmo preço de você, tipo, ir num IMAX e ver, só que você tá vendo a sua TV de tubo na sua casa? Era a mesma coisa que você tá pagando, tipo assim, fala assim, não, beleza, ó, toma meu dinheiro aí, eu vou ver na minha TV de tubo em casa, isso naquela época. Hoje você fala assim, não, toma aí meu dinheiro, vou ver no IMAX. Não, o lance é que era assim, por que que o locador era massa antigamente? Porque era a falta de informação que a gente tinha. Cara, a internet era uma bosta. Não tinha nada, não tinha um omelete comentando sobre os trailers, não tinha nada disso. Então, assim, era sempre uma experiência muito louca. É que nem uma pessoa que não conhece o Netflix, você apresentar pra ela, ela vê tanto de filmes e fala, caramba, cara, quanta opção. Era a mesma coisa você entrar numa locadora e olhar aquelas 50 prateleiras cheias de DVD. Você fala, caralho, velho, quanta coisa que eu tenho e aqui. O que eu vou assistir esse final de semana? Puxa aqui. Um gancho simples, pra nós que já assiste Netflix. Tem hora, existe momentos que você tá entrando ali e fica puta que pariu. Mas esse filme não tá aqui ainda, velho. Filme mó velho não tá aqui ainda. Teve alguns que eu precisava pra fazer um trabalho. Foi indicado três. Dois eu achei no Jack Sparrow da vida. E só um tinha lá no Netflix. É, você vira refém do catálogo, né, velho? Então, isso que é o foda. E se fosse antigamente, tipo, suave, nossa, tranquilão. O lance da locadora que era assim, mano. A gente ainda lá, eu tinha uma experiência muito boa, tinha uma locadora perto de casa. Oh, da hora. Então, pela saudade, mano, eu lembro que eu ia lá de tarde, marcava na conta do meu pai, foda-se, não tinha dinheiro, marcava lá, botava senha. Você tá falando isso só porque ele não tá aqui, né? É, claro, senão a gente ficava quieto, ele nem sabia, né? E eu não devolvia na época ainda, sempre tinha multa aquela merda. E assim, a gente tinha que ir atrás do catálogo. É que nem, tipo, era Netflix presencial, né, mano? A única pessoa que tinha informação era o dono da locadora. Ele que sabia quando ia chegar tal filme. Você viu o filme, passou no cinema, não deu tempo de ir, não tinha dinheiro pra ir no cinema. Beleza. Quando que vai sair? Daqui uns 2 anos sai na locadora. E, mano, e era massa também. É. Aluguel de jogo, velho. Nossa, na locadora. Fita do Nintendo. Cara, eu aluguei muita fita. Era foda. E agora tem um lugar físico pra você alugar fita de jogo? Não tem. Mano, tem CD, né, mano? Tem jogo em CD ainda, caralho. Não, tem a mídia física, mas hoje em dia, a mídia digital já tá tão difundida. Mano, mas já é o lance que você não quer comprar, velho. Você quer jogar uma vez, entendeu? O lance... Então, não tem... Mas, mano, era foda, velho. Você gastava pouco. Não, era foda pra nós que era moleque sem informação. O cara que... Você jogava uma vez, você ficava maravilhado, você queria alugar todo final de semana até zerar. Ou seja, você pagava... milhões, se dava pra você comprar 2 jogos no que você gastou de aluguel. Mas a locação era muito barata. Eu me lembro até hoje. Pagava R$1 na minha locação, no Super Nintendo. Tudo bem, mas quanto que custava o jogo no camelô? R$30, R$35. Mas você... Nem fudendo. Era uma fita do Super Nintendo? Era não, R$30. Fita beleza. O lance era assim, você alugava na sexta-feira pra devolver na segunda. Isso. E você, todo mundo fazia... Você tinha esse tempo pra zerar. Não, e todo mundo chegava pro pai e falava assim, pai, eu tenho que jogar até as 6 da manhã, porque eu estou gastando dinheiro com isso. E seu pai falar assim, olha filho, tudo bem então. Você tinha um argumento pra ficar a madrugada inteira. E batia, De fato, em época de fita, cara, era rebobinar a fita. Era velho. Maravilhoso. Pai, deixa eu rebobinar, deixa eu... E era uma questão... Nossa! E rebobinar era uma questão de ética, porque não tinha como o locador ele saber, né? Que você rebobinou ou não. Era uma questão de ética. Você rebobinava, você tacava foda-se. Não tinha como o cara saber que rebobinou. Antigamente não podia rebobinar? Não. Tinha que rebobinar, mas... Era uma questão diária. O cara pedia, por favor, rebobine. Cara, mano, que ódio de você colocar o... E tá no final! Cara, eu tive uma experiência uma vez. Eu não sei que filme que eu aluguei. Não sei se foi Senhor dos Anéis. Aquela hora que o Balrog mata o... Spoiler alert! Spoiler, cuidado, temos spoiler. Spoiler. 2003, spoiler alert. A hora que o Balrog mata o Gandalf, na hora da ponte, a fita entrou nessa hora. Puta que... Entrou com o Balrog caindo e o Gandalf pra trás. Eu falei, meu Deus. Sim, o que que aconteceu, filho da puta? O cara deve ter já... Mano, já não sei. Ele certeza, previu essa situação, certeza, velho. Certeza, certeza. Falou, cara, que filho da puta, mano. Pessoa, o monstro desse não merece perdão. Continuando a ideia de mídia física e mídia digital, ô Caioba, fiquei sabendo que você tá com um tocador de vinil aí agora. De vinil? Saudosista do vinil. Saudosista do vinil. Começando agora. Sadomasoquista do vinil. Sadista do vinil. Se eu perdi a piada por um segundo. Sadia do vinil. Sadia. 1-0 pro Caio. Droga. Mano, o lance é que é assim, o vinil... Seria a gravação analógica. Ele pega a música como ela foi gravada no estúdio, tá ligado? Seria a música mais raiz. Sim, é isso, o jeito que os caras fazem. Tá ligado? Você busca uma qualidade. Dá muito trabalho você. Puta, você tem que ter um puta de um hábito de você tirar o vinil, colocar na agulha, ligar. Você tem que ter uma máquina e tudo mais. Caralho, velho, você tem que ver o meu 3G quando eu tô no meio da rua. Vou tentar abrir o Spotify, essa merda no ar, porque não carrega. Dá trabalho. Eu acho que dá mais trabalho que você colocar o vinil. Dá trabalho também. O lance é que assim, o vinil é o raizão. O CD já perde a qualidade e o MP3 pior ainda, cara. A música fica seca pra caralho. É, não é questão aí de a perder gente qualidade, entra. Mas sim de não ter aquela energia. É, que energia é... do vinil. Exato, isso é um lado que eu não tinha pensado. Porque nessa discussão que a gente teve aqui, a gente já... MP3, velho, como vinil. MP3, porque é mais fácil. É porque fácil. Justo, a cara, quantidade, qualidade, isso daí. Qualidade é, entre aspas, né? Eu não falo assim, que o vinil é melhor que o MP3, porque tem pontos positivos e negativos de todos. O vinil tem muito ruído, como eles captam todos os sons... Às vezes não fica uma melhor gravação. Só que o MP3, quando ele é comprimido, os caras colocam na porra do Spotify, fica muito seco, velho. E aí a gente entra numa discussão massa, que seria assim, a diferença de ouvir música e escutar música. Quando você coloca o vinil, mano, você tem que parar tudo que você tá fazendo e realmente escutar aquela obra. Que nem, você pega um vinil de rock, eu tenho alguns vinis aqui de rock, que você tem que parar e escutar, realmente. Você... consegue entender você melhor tá a música. Você tá escutando, você tá apreciando a música. Você tá apreciando a música. A diferença do Spotify é que a gente ouve. A gente tá fazendo qualquer outra porra. A gente tem muito mais música, mais facilidade, muito mais barato, porque vinil virou caro pra caramba agora, né? Só que, mano, no Spotify, pra você comprar um vinil, você tem que escutar ele inteiro pra falar, putz, isso aqui é bom ou ruim. No Spotify agora, que é uma... O cara entra num álbum de rock ou qualquer coisa assim, ele escuta uma música, ele fala que aquela banda é uma bosta. Porque ele tá só ouvindo. Você tá na academia, você tá fazendo qualquer outra coisa. Você não tá prestando atenção no que você tá escutando. Realmente, é um ponto que eu não tinha pensado e que você acabou de transformar e ampliar a minha visão, meu amigo. Muito obrigado. Em relação à música seca, pra resolver isso, ouve a música numa piscina, no mar. Uma música numa piscina. Só escutar uma música numa piscina. Fica molhado. JBL, a prova d'água, agora resistente à água. Pronto, resolvemos isso o problema. É pra defender o MP3 aqui, mas é que também todo mundo escutava o MP3 com um fonezinho de R$2 e queria a qualidade que tem do vinil. O vinil, ele não tem a preocupação com o que tá emitindo o som, porque ali a agulha, ela vai passar por qualquer coisa. Tanto que tem aquele experimento de você colocar a agulha no dente e vai reproduzir o som dentro da sua cabeça. Cara, não vai ser uma música limpa, né, velho? Não vai ser uma música limpa, vai ser, tipo assim, voltando. No vinil, a música é muito mais suja. É isso que você tava falando. Tem muito mais imperfeições do que MP3. É, tem muita interferência, cara. Até o ar interfere na porra da agulha. Sim, não, interfere. Mas é o fone também... No MP3 também tem várias coisas que dependem pra qualidade dele melhorar. A compressão que ele foi gravado. 2, aonde você baixou esse MP3. Porque na época do MP3, todo mundo baixava no Emule. No Emule, no... Chariza. Chariza, nesses programas que vinha a qualidade toda Lime cagada. Wire. Ó, eu sou time vinil, só que ó, não, contra fatos não há argumentos, porque não tinha vinil do Summer Electro Hits 2000. Eu tenho o CD do Summer Electro Hits 2 lá, guardado. Aí, ó. Aí, velho. Aí chega no lance do MP3. Momentos gloriosos da música eletrônica dos anos 2000. Exatamente. Melhor época da música eletrônica. Melhor época da música eletrônica. Melhor época. Choque de Cultura, programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país. Ó, pra esse próximo tópico, eu até chamei a dona Leo aqui pra ela participar, porque é uma coisa muito legal, cara. O famoso fofoca de Facebook e fofoca de vizinha. Aê! Eu chamei a dona Leo porque a gente precisa de uma mulher verdadeiramente aqui, fofoqueira, pra falar sobre isso. Isso? Caralho, velho! Um assunto tão importante que é sobre o ensino EAD. Não, isso aí não. A gente veio aqui só pra falar merda mesmo. A gente não tá aqui pra falar sobre coisa séria. Coisa séria, vai procurar outro lugar, foda-se. São todos especialistas em porra nenhuma. É assim que funciona. Vamos falar, dona Leo aqui, expresse sua humilde opinião sobre o assunto. O que, que você acha sobre as fofocas de Facebook, o famoso textão? E fofoca de vizinha, que é a fofoca raiz. Sim, fofoca raiz, você recebe a informação direta, complementada, né? Toda arquitetada, toda, né? Toda aumentada completa. 280 vezes. Mano, não, você recebe a informação completa, velho. Pelo Facebook, a pessoa coloca a porra do texto lá e vê fulano, um parente de lá da puta que pariu, vai ver e vai falar assim, nossa, de quem que fulano tá falando? Olha, eu não sou de falar dessas coisas, mas agora eu vou ter que falar. Eu sempre começo textão assim. Exato. Textão sempre começa. E você assim. Nunca, e detalhe, você nunca sabe pra quem que é. Eu sou a maior perdida em fofoca de Facebook, porque eu nunca sei pra quem que as pessoas tá falando. E depois eu tenho que ficar perguntando pros outros o que que aconteceu. Aí, ó, fofoqueira. Sou fofoqueira. Exato, é famosa indireta. É, eu não gosto disso, cara, porque você não sabe pra quem que a pessoa tá falando. Então pode deletar o Facebook, porque o Facebook só tem isso. É indireta, meme e Lula 2018 e Bolsonaro vice. Puta que pariu, velho. Eu não aguento mais isso, bicho. Bolsonaro 2018, Stalin vice. Saudade. Porque a sua foca entra o fake news. Porque agora o fake news não é só de notícia séria. Tem nego inventando fake news de fofoca. Aí começa. Fofoca verdadeira e fake news. Aí fodeu, eu acho que é uma coisa, um tópico muito importante a gente entrar isso aí, porque antigamente tinha aquela vizinha que não gostava, sei lá, da... sua irmã, se você tem uma irmã, ela não gostava da menina da frente. Aí a menina, tipo, sei lá, passava na frente de casa, tipo assim, e dava um oi, alguma coisinha, tipo, pro moleque. Sua irmã já inventava que a menina tava dando pro moleque. Hoje no Facebook não é tão diferente, vamos dizer. Não. A curtida é pior. A curtida é quer pior? Dizer... É, no Facebook é pior. Por que é pior? Menina, você não sabe o que a Raíssa fez. Sempre começa assim também. Você não sabe o que a Raíssa deu amei. Você não sabe o que ela deu amei. Não, é assim. hoje em dia... Eu só... Ah, rapidinho. Eu só queria dizer que isso foi muito sexista. Você ter me chamado só pra falar de fofoca. Mas ok. Eu estou... Okay. Por favor, peraí. Meu momento... Momento polêmica! Jonathan sexista! Eita, pega! Só porque é mulher. O que é sexista, meu? É aquele cara que toca lá na banda, mano? É, esse mesmo. Sai de seus fistas. É isso. Enfim, prossiga. No Facebook, cara, acho que é pior porque, assim, você fica deduzindo. Então, não sai aquela história, tipo assim, ah, quem conta o conto aumenta um ponto. Véi, quem conta o conto, a ponta todo. É assim? Eu realmente odeio. Quem conta um boto, ponta um poto. É, isso aí. Come um boto, conta o coto. Mano, no Facebook, o bagulho é pior porque, tipo assim, sai... 30 histórias de uma fucking indireta. É, o lance é assim, quando era sua vizinha, não. Quando era sua vizinha, sem tom de entonação. Em tom de entonação. É isso aí. Desculpa, tive um leve derrame aqui, rapidão. Aí, viu? Falei que ia ter derrame. Você entende a entonação da vizinha. Aí você sabe o que tá acontecendo. Às vezes no Facebook é uma frase que ferra a vida de uma pessoa. Não, é porque vocês não conhecem minha vizinha, velho. O que aconteceu, cara? O meu carro tinha acabado a gasolina na frente de casa, que eu sou expert, né, velho? É. Aí o que, que eu fiz, mano? O que, que eu fiz? Fui lá, comprei a gasolina, lancei, colocando no galão do carro ali e tal. Abri a tampa ali do combustível e comecei a colocar. E aí, o que, que aconteceu? Eu falei, puta que pariu, cara. Mano, eu tô aqui com o galão na mão colocando combustível, o que, que aconteceu? Não, beleza, não, acabou o combustível e tal. Pra quem me conhece, finge que não me conhece. Aí beleza, aí chegou na parte da tarde, começou. Aí entra o meu avô, que ele tem o costume de ficar lá fora e tal. O que aconteceu com o seu carro, fi? Já tava sabendo, não, pela na vizinha. Hora eu não me toquei, tá ligado? Ué, avô, por quê? Tá aí na frente aí. Onde que quebrou ele? Você quer que eu te dou dinheiro pra você arrumar? Eu falei, puta, aí já ligou um ponto no... Cara, só tava... Minto, ele nem tinha acabado o combustível. É porque era álcool, tava frio e tava ruim de pegar pra caramba. Aí foi meu irmão que foi comprar ainda combustível aditivado. Aí eu... Mano, tava muito ruim. Aí eu ligava, ele falhava bastante, eu falei, puta que pariu, velho. Aí eu fiz a situação aí toda. Aí na hora que ele me entra e me pergunta isso, velho, eu falei... A vizinha já tinha falado pra ele que você tinha quebrado o carro na estrada, veio guinchado. E não tava contando pra ele com medo dele te repreender. E tava com uma dívida, por isso que não podia pagar. Ué, já aumentou quase 15 vezes na brinqueira. E provavelmente ela achou que viu de relance um corpo no porta-mala. Alguém bateu lá, chutou, óbvio. Aí ele ficou preocupado, velho. E esse é, com certeza, né? Um dos fatos que aconteceu do tempo que eu moro ali. Gente, se for pra, a gente faz um podcast inteiro aqui, talvez até 3 capítulos. Só, rapaz, o que vocês não sabem que eu já passei ali, velho. Ah, então, a fofoca da vizinha era mais raiz, o negócio já vinha. Agora de Facebook. Tá vendo como é que é truda, truda? A fofoca da vizinha. Rapaz, o problema é que assim, a fofoca da vizinha é numa coisa mais local, né? Do Facebook vai pro mundo inteiro aí. Piora a situação. É verdade. Eu digo um comunitário ali, porque a minha vizinha anda pra caramba, bastante gente conversa. Então é meio complicado ali, velho. Cheguei em um lugar lá que já era um pouco distante de casa e tinha histórias que era da rua ali, que não tinha nada a ver e deu pra captar. E o negócio da fofoca, o Cocada 2.0, a fofoca atual agora, tipo, não é mais assim, né? Tipo, ai, você... A sua vizinha viu você colocando gasolina no carro, achou que você tinha quebrado o motor do carro, tava sem motor do carro. Chega lá a vizinha, ah lá o alcoólatra, bebendo cachaça do posto. Tá tirando a gasolina do carro pra beber, olha lá. Ó. Eu vi um vídeo que é muito fácil você roubar a gasolina do carro do outro. Ele fez isso. Eu acabei de ver aqui no Face. Ele fez. Carro é dele. É roubado. E o máximo que a fofoca dessa se espalha é porque é o terço na casa dela, que aí vai contar pras outras fofoqueiras. É o máximo que espalha a fofoca. Agora, o Facebook. Agora, a fofoca de hoje, só que é uma fofoca legal, tipo, um negócio que a gente hoje tem história pra contar. A fofoca de hoje é o quê? Nossa, Neymar começou a seguir a Bruna Marquezine de novo. Será que, será que eles vão voltar? Ano de Copa, hein? Deixa o menino ser feliz. Eu quero que se foda. Eu quero que se foda o Neymar e a Bruna Marquezine. Agora eu vou falar uma coisa. Fofoca? Fofoca realmente fofoca é fofoca maldosa. Não tem fofoca boa. Ah, chegamos a outro ponto. Você entendeu? Olha lá. A pessoa que manja. É a fofoca maldosa. Pessoa que manja de fofoca. Vamos lá, Beatriz. Discorra sobre a fofoca maldosa e a fofoca sem maldade. Eu acho que não tem fofoca boa. Porque, cara, tipo, uma coisa boa. Não sei, eu vejo fofoca realmente como coisa ruim. Enfim. É a frase da semana. A frase da semana é: fofoca boa é fofoca maldosa. Fofoca. Não, mas tipo assim, a fofoca, ela é maldosa porque, cara, você tá parando pra falar da vida de uma outra pessoa. E geralmente você só fala da desgraça da vida. Nossa, da outra pessoa. Você não fala da coisa boa. Exato. Você só fala das coisas positivas quando é alguém muito próximo de você. Quando é fulano da rua tal, tem que discordar. Quando é uma pessoa muito próxima, você também fala mal. Não, eu tô falando fofoca. Mas aí você fala na frente, né? Aí agora, Caio, você tá gordo. Filha da puta. Ah, isso todo mundo sabe. Olha, não, não, mas pera lá. Olha o lado bom disso. Caio, você tá um fofo da porra, mano. Ai, olha. Tá fofinho mesmo. Tá gostoso de morder. Tá vendo? Já tem a diferença, já. Tá gostoso de morder, gostoso de lamber. Que isso? Baixou o nível. Desculpa. Desculpa. Desaltei, gente. Together on this pilgrim trail. Esse podcast foi editado por Time Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.